Hey, gata. Apaixozinho, eu te vi na pista e pedi socorro. Pros bro na lata, estilo vira lata, mas é cada uma não dá mole pra cachorro. De baile funk no morro, a cobertura no Belvedere. Gata arranha, machuca, me dá uns beijos, me fere. Não é que eu não te considere a primeira. Entenda que meu trabalho é a noite de sexta-feira. Dá mais um drink, só mais um gole. Fala no pé do ouvido que a cidade te engole. Que hoje tu tá mole, que tá me dando mole. Arranca a blusa, a bolsa, rebola e vem. Desenrole dos ratos de sujeira. Comigo é sem passo, vai ser da tua maneira. Na bala da maneira, showzinho da FL. Tu paga o pau, as pernas tremem. Estraga maquiagem na minha cama, gêmea. Que essa noite vai ser lote no barco sem leme. Naufrágio, se rende a minha delicadeza com sexo. Frágil, ágil, uma bela, revele a sua vontade mais secreta e sua ideia mais torta. E antes de deitar, apaga a luz e tranca a porta. A sua vontade mais secreta e sua ideia mais torta. E antes de deitar, apaga a luz e tranca a porta. De longe, minha vista, vista essa linda na Mona Lisa, jogada na pista, toda sensual. Os rato alucina, rebola, sem demora, conquista. Vixe, pra essa até gasto no beat. Chego no vitinho, peço pra que fique. Vem com o magrinho, mesmo sem xodão, ui, mademoiselle. Chamosa, com você tô sublime, esquece. Lá fora, hoje a noite vai ser como fio. Cara de menina, instinto, alequina. Safada na cama, fica por baixo, pro lado, por cima, até acabar a matina. Se envolve na matilha só, que é uma dama, mesmo sem grana. Tenho tudo que ela precisa, sem diploma. Só anatomia, abuso no tato, ela geme, pira. Gata que estiga, empina a bunda, minha mente delira. Inspira na rima, vou muito além. Foda-se se eu não tenho Mercedes-Benz. Trato bem, é isso que convém. Chorão já diz, vagabundo do skate não tem pra ninguém. Sem estresse, na paz. As gatas caçuçadas, pois sabe que tem algo a mais. A sua vontade mais secreta e sua ideia mais torta. E antes de deitar, apaga a luz e tranca a porta. A sua vontade mais secreta e sua ideia mais torta. E antes de deitar, apaga a luz e tranca a porta.